Boa tarde, caros colegas, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a comunicação institucional como ferramenta de marco da Development Workshop e também o orador fará uma pequena apresentação dos resultados de uma formação que participou há um mês, mais ou menos, na África Sul, em Joanesburgo. Então, a apresentação será feita pelo Sr. João Domingos, que é o gestor de programa. Ele depois vai dizer qual é o programa. Obrigada, João Domingos, foi-me doente, vês que tiraste alguns minutos para vir partilhar connosco este debate. Ok. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, eu não estive em Joanesburgo, é Pretória. É Pretória, desculpa. Sim, e também não estive sozinho, estive com o colega Tiago e o Sr. Alan. Acho que também o colega depois, em alguns momentos, pode partilhar alguma coisa. Mas se não está, é melhor. Vamos rever bem depois a próxima ida para lá. Pois, então, também não sei se efetivamente a ideia é apresentar, digamos assim, resultados, né? Mas eu vou partilhar algumas coisas que eu acho que são importantes que conseguimos observar na formação, importantes do ponto de vista de uso para os nossos projetos que nós desenvolvemos na DW, na componente de comunicação institucional, quer a interação que fazemos com as autoridades públicas, quer a interação que fazemos com a comunidade, né? Que efetivamente são os nossos público-alvo a quem nós dirigimos a nossa ação. Mas deixa dizer também aos colegas que eu vou tentar fazer aqui uma combinação de duas coisas, uma é essa formação em Pretória e ao mesmo tempo também um processo que estamos a levar a cabo com um dos nossos doadores, que é Oxfam Novib, porque temos algo que estamos a preparar, um evento, e eu preparei alguma coisa que acho que podemos partilhar, porque gostaria também de receber mais contribuições dos colegas da organização para ser uma coisa mais conjunta, né, que reflete um pouco a ideia dos membros da organização. Então fiz aqui uma combinação desses dois fatores para partilhar com os colegas. Como a Helga disse, eu estou um pouco incomodado, não vou também consumir muito tempo. Eu preparei só algumas comunicações para vocês. Pode. O workshop que nós tivemos sobre... Bom, eu não traduzi em português, né? Mas acho que a maioria deve perceber. Era um pouco olhar para a questão da comunicação, como é que nós usamos a comunicação nos projetos e pesquisas, principalmente as pesquisas que nós fazemos, como é que nós usamos a componente da comunicação para influenciar os decisores ou para influenciar quem usa as nossas pesquisas. E aí nós trabalhamos muito com um dos projetos que nós temos sobre a adaptação, a alteração e adaptações climáticas, né? Penso que alguns colegas já terão escutado sobre esse projeto. E penso que o interessante que foi dessa formação é que, desde o primeiro dia até o final, nós não recebemos simplesmente ferramentas do tipo conceituais, né? Nós trabalhamos mesmo com o projeto e no final você tem um produto concluído do teu projeto como uma ferramenta útil que você poderá utilizar. Eu acho que nos dias de hoje ter um treinamento assim é mais produtivo do que numa sala ficar a trazer muitos conceitos de teóricos e outras coisas. Então um dos objetivos do workshop foi reforçar a capacidade de comunicar e documentar resultados de pesquisas, e um outro era de aumentar as habilidades e as estratégias de comunicação. Dizer que poucas palavras podem comunicar muita coisa. Eu trouxe essa expressão porque é um resumo que eu fiz depois de toda a formação que tivemos, porque às vezes comunicamos com muitas palavras e não dissemos aquilo que é o essencial que queremos comunicar. E durante todos os exercícios, nas várias coisas que fizemos, nós tínhamos um número de palavras para sintetizar as nossas ideias. Isso às vezes é muito difícil, mas vale a pena roubar tempo em pensar dessa forma do que escrever muito sem tentar resumir aquilo que você quer comunicar, né? Então por isso que eu coloquei aí que poucas palavras comunicam muitas coisas, né? Uma das coisas que nós inicialmente começamos a observar é o problema endereçado na nossa comunicação. O que é que nós efetivamente identificamos como problema na nossa pesquisa, nos nossos projetos? Eu aqui já não vou falar da pesquisa, simplesmente vou generalizar para os projetos já, para ajudar também a cada um de nós que está num projeto ter essa visão, né? Então, por que é que o problema que nós escolhemos, por que é tão importante aquele problema que nós escolhemos? Suponhamos que nós dissemos que o problema é o acesso de água, né, para as pessoas. Por que é que esse problema é tão importante comunicar para as autoridades, para quem nós queremos influenciar? Qual é o impacto que o problema tem efetivamente na vida das pessoas? E se o problema é um problema daquela área em concreto, ou é um problema global do país, da província, ou é apenas um problema que afeta aquela localidade, porque isso pode nos dar uma dimensão do problema, se é algo muito restrito ou se é algo mais global e que tem um impacto maior também, né, a nível da vida das comunidades. Esse deve ser o primeiro ponto de partida a pensar. Nós escolhemos esse problema efetivamente porque... Agora, vocês vão perguntar, tudo bem, mas já temos um projeto e quando fizemos o projeto já tínhamos o problema, por isso mesmo é que elaboramos o projeto. É claro que sim, mas se nós voltarmos e começarmos às vezes a revisar os nossos projetos, há coisas que podemos alterar também e efetivamente ver se identificamos bem o problema. Isso pode nos ajudar. Eu pessoalmente também, com esse exercício, muitas coisas, e creio que os colegas podem ser testemunhas, no projeto nós começamos a ter uma outra ideia do que efetivamente era o problema que nós tínhamos identificado. Então, essas perguntas podem nos dar uma ajuda sobre nesse sentido, né? Yeah? Um outro aspecto que era importante é isso, todos nós devemos tentar estar atento, são os fatos que nós identificamos na comunidade. Há uma série de acontecimentos, de ocorrências diárias nas comunidades que acontecem ou por via da própria comunicação ou então por via de pessoas que contam relatos sobre os problemas da comunidade. E esses fatos são tão importantes porque depois vão nos ajudar a definir melhor quer as nossas mensagens, quer aquilo que nós queremos influenciar. Em inglês, nós estamos a chamar key findings, né? Mas aqui tentei fazer uma tradução assim burra, que fica, são fatos, né, identificados. Então, a pergunta que se coloca é o que foi importante e o que foi novo que o projeto encontrou na comunidade. O que é importante ou o que é novo? Uma coisa que é nova, que nós identificamos lá na comunidade. E nós, durante o exercício, nós ilustramos isso. O que é que foi surpresa na implementação do projeto? O que é que foi encorajador? O que é que nos desapontou? E o que é que nos preocupa mais? Então fizemos um exercício bastante interessante, penso eu, nessa ótica, porque há coisas que te encorajam na implementação do projeto. E isso é algo que é normal, mesmo a nossa vida dentro de uma organização. Há coisas mais encorajadoras, há coisas que mais decepcionam, há coisas que mais nos desapontam. Então é algo sempre que podemos fazer mesmo com cada um dos projetos. O que é que está a encorajar mais os colegas da unidade de pesquisa, o trabalho a fazer com uma determinada pesquisa? O que é que mais encoraja? O que é que mais está a desapontar em termos de factos que estão a ocorrer relativamente aos problemas que se identificou, que a pesquisa está a fazer, né? Yeah. Evite o senso comum na descrição dos key findings, tipo, encontramos que as enchentes aumentam mais nos anos de grande chuva. Bom, isto pode não dizer muito. Né? A pergunta que se coloca nesse sentido é o que é que torna esse facto importante das enchentes aumentarem mais nos anos de chuvas? O que é que torna isso relevante ou importante, né? E qual é a nova mensagem que você quer passar para as pessoas, principalmente quem decide sobre isso das enchentes aumentarem mais no tempo de chuva? O que é que queres comunicar, o quê? Pode não dizer muito, parece ser uma coisa assim do senso comum. Ah, as chuvas estão a provocar, mas ok. O que é que queres dizer exatamente com isso? Yeah? Então a ideia é evitar isso aqui, tipo um senso comum, né? E. Yeah? Colega, por favor. Nós também olhamos muito para algumas histórias de mudança, né? Eu, inclusive, tenho aqui um pouco algumas que foram partilhadas conosco, que são histórias que ocorrem durante a implementação do projeto e que nós precisamos capturar, porque essas histórias nos vão ser importantes, porque são elas, efetivamente, que demonstram o resultado do trabalho e o impacto que o nosso trabalho tem, né? Então, são mudanças que podem ocorrer na vida das pessoas ou mudanças que podem ocorrer do ponto de vista institucional, né? Mudanças que ocorrem no, nas instituições que nós estamos a influenciar. E essas mudanças podem ser de vários tipos. Podem ser mudança no conhecimento das pessoas, queremos mudar conhecimentos. Podem ser mudanças nas habilidades das pessoas, nos comportamentos e atitudes. Depende muito do que nós queremos. Eu, por exemplo, eu pergunto, nós queremos o quê? Mudar atitudes, comportamentos, queremos mudar sistemas, queremos mudar políticas públicas, o que é que efetivamente nós queremos mudar, né? Então, as mudanças podem ser de variados tipos, né? Os números nas histórias de sucesso, ou nessas histórias, os números são importantes, né? Ilustrar. Por exemplo, aí tem um exemplo que diz que 1000 pessoas têm agora acesso à água limpa, né? É um exemplo de um número que pode ajudar a ter uma ideia numa história, né? De mudança, que você põe alguém a relatar e a história pode ser exatamente nesse sentido. Ou uma pessoa que pode prestar um testemunho, né? A falar um pouco como é que a sua vida era antes do projeto, como é que está agora. É uma história que se pode capturar e colocar assim num papel como esse, por exemplo, que aqui tem uma história de mulheres, tem aqui outras também, ok? Pode colocar também gráficos, né? Para ajudar a ilustrar, ou pode colocar efetivamente números de pesquisas que foram feitas, mas sempre relacionar com a pesquisa. Você começa a contar a história e pode referir, por exemplo, numa pesquisa que foi feita, identificou-se que X de mulheres agora têm acesso à água, isso, né, diminui a distância, por exemplo, que elas tinham antes em acarretar água, né? Através de um estudo ou numa pesquisa que foi produzida, que pode ser ou pelo projeto ou para uma outra, para qualquer uma outra instituição, né? Mudanças institucionais que ocorreram podem resumir-se em mudança nas políticas, nas práticas, podem ser parcerias e colaboração, ou mudanças nos sistemas. Pode ser que influenciamos na elaboração de uma regulamentação, de uma lei, qualquer coisa assim. Então, as mudanças a nível da instituição podem ser algumas dessas como exemplos, né? Então, resumindo, temos as mudanças que podem ocorrer do ponto de vista de pessoal, para as pessoas, e isso pode ser em comportamento, conhecimentos, atitudes. E tem aquelas que são mais do ponto de vista institucionais, né? Que queremos mudar políticas, criar parcerias, né? E mudanças nos sistemas, né? Então, é claro que tudo aquilo que estamos a falar tem implicações, né, para a formulação e implementação de políticas públicas, né? E também fizemos alguns exercícios nesse sentido. E uma das perguntas que se coloca é qual é a audiência que nós queremos alcançar especificamente. Queremos os departamentos ministeriais, ministros em específico, administrações municipais, só assim a título de alguns exemplos, né? Qual é a audiência, efetivamente, que nós queremos alcançar? Nós aqui temos vários projetos também e temos várias audiências em função dos projetos. Mas é claro que também podemos, como organização, ter algo estruturado com as nossas principais audiências, né? Quem são? E quem irá utilizar os produtos dos nossos trabalhos, né? E de que forma? Por exemplo, nós estamos a fazer pesquisas, né? Quem usa? Quem está a usar a nossa pesquisa? E como é que usa a nossa pesquisa? E como é que nós monitoramos se quem está a usar e como está a usar, se está a usar para que fins, por exemplo? Parece não ser importante, mas é porque mostra o quão importante os nossos produtos são. Pode ser que está a ser usado para a elaboração de uma política e foi usado a nossa pesquisa, né? E é algo importante que, se capturarmos, isso é algo que tem impacto para a vida da organização. Né? Eu, por exemplo, sei que alguns municípios, como Viana, que estão nesse momento a elaborar perfis municipais, mas não já com a DW, com o FAS, mas usaram como linha de base o perfil da DW, que a DW apoiou, né? em Cacoaco. Então é algo importante, né? E se pode capturar, porque quer dizer que o nosso trabalho produziu algum impacto relevante, né? Também. Yeah? E também estabelecer um pouco quem é a nossa audiência prioritária, porque temos muitas audiências, de facto, como temos muitos públicos, mas quem é de facto a nossa audiência prioritária? Bom, isso pode ser feita de uma forma individual ou particular por cada projeto, mas depois também podemos generalizar isso para a organização, porque a nossa organização tem uma certa complexidade também devido aos vários projetos e áreas que existem, e normalmente, mesmo em termos de relação com doadores e grupo-alvo, às vezes é muito diferente entre os diferentes setores e áreas. Então, por isso que cada uma pode ter, se calhar, uma audiência prioritária, né? Mas isso depois também, como disse anteriormente, pode ser resumido naquilo que é a visão genérica da organização, né? Sim. Algumas questões chaves, né? Para uma estratégia de comunicação. Aqui, na verdade, eu tentei resumir, mas na verdade é um papel que nós recebemos, que depois posso partilhar com os colegas, que é como é que, quando estamos a escrever uma estratégia de comunicação, alguns aspectos relevantes que temos que ter em conta, né? E eu não coloquei tudo, só coloquei algumas perguntas, mas podemos ter acesso a todos, né? Está em inglês, mas acho que é acessível a todos nós. E uma das perguntas é: o que é que quer que as pessoas ou instituições que as... ok, está repetido aí. O que é que quer que as pessoas ou instituições façam como resultado do teu trabalho? Queres o quê? Que eles ajam diferente a partir de agora? Queres que pensem de uma outra forma? Queres que eles desenhem políticas públicas diferentes? O que é que queremos exatamente? Só que eles pensem, agora comecem a pensar de uma outra forma. Quero que, não, agora no desenho das políticas sobre acesso à água, desenhem de uma outra forma, e os nossos princípios que nós queremos que sejam enquadrados no desenho dessas políticas são essas, essas e essas. Né? Essa é a primeira questão. A segunda: quem são as pessoas e a que nível e em que instituições pretendemos influenciar com o nosso trabalho? E por que que achamos que eles devem se importar com o que nós estamos a falar? Ou por que que eles devem nos escutar, efetivamente? Né? Será que eles irão concordar conosco? São nossos potenciais parceiros ou estamos a criar mais problemas com eles? Né? Bom, por favor, colegas, pode avançar. Quando é o melhor período também para influenciar? Não, ainda... Antes. Qual é o melhor período para influenciar tudo isso que nós queremos influenciar em termos de comunicação? Que eventos externos estão a acontecer, né, fora do nosso ambiente de trabalho? E aqui externo não estou a falar só de fora do país, né? Também aqui, né? Externo à organização, né? Porque há aqueles eventos que nós é que realizamos, mas há outros que os outros é que estão a realizar, mas que nos interessam. Um colega pode dizer, não, mas como é que está? Aconteceu aí um evento, aquilo não tem nada a ver conosco. Não, não tem, não é bem assim. Tem, porque até demonstra também como é que outros também estão interessados com o problema e não só nós. Né? Então é sempre importante capturar e ir olhando para outros eventos que estão relacionados com aquilo que estamos a fazer para maximizar também os nossos resultados. Né? Isso é importante. E se há alguma oportunidade para colaborar, né, em concreto com esses outros que estão a realizar coisas idênticas ao que nós estamos a fazer. Ok? Agora, uma questão que eu trago, e acho que agora já isso vai ser mais coletivo, é uma opinião que eu quero colher dos colegas também sobre um evento que vai acontecer, que já vos falei, Nós vamos apresentar no dia 14. Na verdade, o evento é dia 13 e 14, com a Oxfam Novib, sobre uma trajetória que a Oxfam Novib fez com os parceiros que sempre financiou ao longo dos anos. E a DW foi um dos parceiros muito antigos da Oxfam Novib, apoiou, por exemplo, o nosso programa do parceiro quase cerca de 10 anos. Então, foi muito tempo de trabalho, foi muito financiamento e, nessa altura, estamos a preparar um workshop onde vai se apresentar os produtos, aqui produtos, entenda-se, os resultados, né, de todo o trabalho que essas organizações fizeram ao longo dos anos. Não só a DW, há outros parceiros que estão a vir de algumas províncias daqui de Angola. E também foi feito um pequeno estudo sobre a trajetória da DW e da ADRA, que vai ser apresentado neste evento. No primeiro dia é um encontro mais interno entre essas organizações, a Oxfam Novib, mas no segundo dia já é um dia mais aberto para o exterior, né? Para fora. E aqui estamos a convidar entidades públicas, privadas, academias, e etc., para fazer uma discussão sobre o papel das organizações da sociedade civil no desenvolvimento local. E isto é muito interessante também um pouco por conta do contexto que estamos a viver agora, porque estávamos a discutir um pouco o formato que muitos têm, mesmo muitas pessoas nas instituições públicas, do qual é o papel que a sociedade civil efetivamente desempenha. Ainda está na cabeça de alguns que é de prestador de serviço, é tipo, a ONG não pode estar a se meter muito em política, e não, vocês têm que ajudar o governo tipo, a construir escola, a fazer isso. Quer dizer, tentar também desmistificar essa ideia de que efetivamente só o papel de uma ONG é esta. Tem muitas coisas que as ONGs podem fazer e fazem, e também estamos num outro contexto mais de desenvolvimento, então há uma nova forma de pensar, né, e trabalhar das organizações da sociedade civil. E estamos a convidar entidades estatais e essas outras para efetivamente ver qual é a visão que eles têm em relação ao papel que estes desempenham. Porque não é igual. O Estado vê o papel da sociedade civil de uma forma. As universidades, se calhar, também vejam de uma outra forma. As próprias organizações da sociedade civil também vejam de outra forma. Então vamos ter uma mesa redonda com 4 ou 5 entidades onde eles vão discutir e depois vão interagir com a plateia. Né? E aí, durante algum tempo, a Oxfam Novib tem apoiado-nos com 2 consultores, um em comunicação institucional e outro em lobby e advocacia. E temos aqui algumas coisas que foram preparadas, que vamos apresentar na feira, nessa feira que estamos a chamar mercado informativo, né? Que os produtos vão ficar expostos, que quem entrar para a conferência vão visitar. E aqui a Oxfam Novib está a tentar levar alguns potenciais financiadores e algumas empresas privadas que podem interessar-se no trabalho, né, que as organizações estão a desenvolver. Né? Ok, pode baixar. Ok, então tem aqui, por exemplo, esta parte que tem aqui nessa parte para inserir o logo da organização, escrever a missão da organização, o ano de fundação, colocar aqui fotografias, algumas, da organização, e aqui escrever o contato institucional, o e-mail, o endereço do website, o Facebook, coisas assim, pode baixar. Também, bom, parece ser a mesma coisa, mas não, aqui novamente o logo, foto da organização e as áreas temáticas que a organização trabalha, de uma forma resumida, né? Pode baixar. Novamente o logo, áreas temáticas de intervenção, trabalha, uma foto, os locais onde trabalha, o número de beneficiários que já conseguimos mais ou menos atingir com os nossos projetos. Bom, é um exercício um pouco difícil, mas vamos tentar ver se conseguimos ter esse dado para ilustrarmos e ter uma ideia da dimensão que a organização tem também em termos de alcance, né, de beneficiários nos projetos. Né? Sim. E aqui novamente uma foto, logotipo, e aqui escrever um pouco os resultados obtidos pelas organizações nos últimos anos. Né? por exemplo, as 100 famílias estão com acesso a microcrédito, assim, muito resumidamente, alguns resultados que já conseguimos alcançar como organização. Aqui, escreveram mais especificamente o nome de um projeto, podemos decidir. Aqui, quando eles pensaram isso, com algumas organizações é muito mais simples, mas no caso da DW é um pouco mais complexo. Nós temos que decidir qual é o projeto que, por exemplo, queremos colocar. Aqui o nome, depois escrever o objetivo geral do projeto e os resultados esperados, né, do projeto. Depende muito de qual o projeto que nós queremos fazer passar, mas claramente se tivessem que perguntar, eu diria que é o meu, né? Porque pronto, mas não é só uma brincadeira. Isso é uma boa ideia, porque o seu projeto é mais abrangente. Sim, exatamente. Sim, também é pensar um pouco no Gates, que incorpora a pesquisa, a água e saneamento e basicamente o programa de governação urbana, né? Não é base a passar dia, mas é... Ok, depois tem essa parte onde coloca aqui também o nome da organização, o logotipo, data de fundação, a sede, lugares onde a organização trabalha, o Facebook, telefone da organização. E depois embaixo, Paulo, por favor. Aqui o nome, logo, novamente, qual é a missão e a visão da organização, público beneficiário, áreas de atuação, gênero, microcrédito, etc. Orçamento anual, mais ou menos, e parceiros, né? Então, basicamente é isto. Queria ouvir a opinião um pouco mais alargada dos colegas, do que acham que, principalmente da feira, qual é a contribuição que podemos oferecer. Obrigado. Ok, obrigado, João Domingos. Isso realmente é uma boa ferramenta para agora que estávamos. Há 14 meses que temos planos estratégicos da DW para os anos. Então, provavelmente será uma boa ferramenta para implementarmos aquilo que são os objetivos nos próximos anos e também, principalmente, a questão da comunicação institucional. Levar um pouco a marca do desenvolvimento que está para fora. Não sei se ela quer acrescentar alguma coisa à volta, já teve também na conferência. É só que eu acho que em cada setor será importante de elaborar, como o João Domingos disse, que as palavras-chave, hein, os objetivos e o objetivo principal de influência das políticas. Eu acho que o que queremos atingir, eu acho que isso é alguma coisa que devemos mandatar cada sector a fazer isso e logo apresentar numa reunião alargada da organização para aceitar ou não estas palavras-chave. Mas este processo pode ser de facto feito. Já acho que o João Domingos precisa este exercício ser acabado dentro de uns dias, porque esta apresentação tem de ser feita até quarta-feira ou quinta-feira na semana que vem. Sim, sim. Não sei se eu percebi, cada um vão fazer só para a organização ou cada projeto pode. Não, cada área melhor. O que a senhora estava a sugerir, que é algo também muito importante, que talvez se passou um pouco à vista, não aprofundei muito, porque devem imaginar um workshop de 5 dias, tentar explicar tudo em algumas horas é um bocado difícil. Porque na verdade a nossa ideia, quando estávamos lá, era fazer mesmo um pequeno workshop com os colegas das áreas para exercitarmos, não só para passar assim como uma comunicação, mas para fazer mesmo uma sessão de um workshop, né? E aí iríamos trabalhar especificamente algumas coisas com cada projeto, né? Então a recomendação que o senhor Alan estava a dizer era que cada, na parte da mensagem-chave, cada projeto deverá trabalhar as suas mensagens-chave. Por exemplo, o Loop tem uma mensagem-chave, que é dialogar com o cidadão é fundamental para a boa governação. Isso é uma mensagem que queremos passar, que o diálogo, diálogo com o cidadão. Então, você, os outros, por exemplo, água, qual é a mensagem? Então, tem que ter uma mensagem-chave fundamental em qualquer sítio onde vamos. Essa deve ser a nossa, né, a nossa bandeira, o nosso spot, a nossa publicidade deve insistir sobre isso. Né? Então é basicamente isso, que cada área deve ter uma mensagem-chave do que queremos comunicar com o que estamos a fazer. A pesquisa, qual é a mensagem que queremos, com pesquisa que fazemos, qual que queremos transmitir. Né? Eu queria só pegar aqui na parte da história. Como, por exemplo, nós temos aquele vídeo que foi feito sobre o programa de ensinamento. Mas não sei só se temos algum vídeo assim também que fala da parte da história da DW. Um pouco, aquelas ou dos 25 anos, que eu acho que era também interessante para esse processo. Não ou, sei. Ou criamos algum ou vídeo. Ou criamos uma sectorial. Sectorial. E fazer uma. Uma parte. Um desafio que eu quero trazer aos colegas, que eu acho que é uma coisa que nós fazemos muito pouco, temos que assumir talvez para os próximos anos. A DW em cada ano completa anos, né? Como nós, as pessoas, né? Acho que precisamos nos preparar melhor para um ano apresentar eventos mesmo grandes sobre o trabalho que a DW faz, porque acho que temos muitos anos de trabalho. E devíamos tentar preparar antecipadamente alguns eventos, né, da organização, fazer uma apresentação pública, antecipado com entrevistas, com coisas assim, com coisas que nós fizemos ao longo dos anos, uma forma mesmo de marketing e fazer passar, porque temos estado já a discutir aqui também um pouco com o senhor Alan a nossa ideia de tornar a organização uma organização de utilidade pública. Então acho que precisamos vender mais a organização. E já fizemos muita coisa que algumas delas também, muitos de nós não temos ideia. Se os colegas, por exemplo, terem ideia de quantos projetos o Parcil, por exemplo, financiou ao longo das 16 ou 17 províncias, são muitos projetos, muitos mesmo, de grande impacto social. Então, visibilizar, trazer essas coisas, se calhar até nós podíamos fazer um mapeamento com os nossos parceiros que estão nessas áreas, para ir ver os projetos, como é que estão, porque alguns deles eram pequenos, depois até se tornaram em grandes projetos, uma escola que tinha duas salas ou três, agora tem um primeiro andar. Então, o nosso financiamento teve impacto sobre isso. Então, acho que podíamos pensar no próximo ano, tentar organizar mesmo uma coisa, né, assim grande, em comemoração a mais um aniversário da organização. Isso documentado. Que as coisas estejam documentadas, será muito mais fácil para nós identificarmos e elaborarmos um evento a falar sobre a DW. Eu acredito que quando a DW fez 25 anos, nós experimentámos um bocado isso e desde aquela data até agora não aconteceu. Tínhamos nos comprometido a fazer um evento igual agora em junho. Mas infelizmente não aconteceu. João Domingos tem razão. E acho que devemos sair do casulo como organização. Trabalhamos em muitos projetos, em várias zonas. Temos o nosso impacto, temos o resultado dos nossos trabalhos documentados e acredito que é a altura agora de mostrarmos aos outros aquilo que nós fazemos, até porque muitos deles, se calhar involuntariamente, usam o resultado do nosso trabalho sem saber que fomos nós que fizemos. Acredito que passa-se isso em quase todas as organizações ligadas à DW. Hoje, há 10 anos para cá, tornaram-se cada vez menos visíveis. Agora a pergunta é como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos começar a fazer isso, voltar a fazer isso melhor? Já que nós fizemos isso quando fizemos 25 anos, há 7 anos atrás, ou 8 anos atrás. Então, como é que nós vamos começar a fazer, voltar a fazer isso? Eu acho que a primeira coisa é já agora isso que estávamos a falar. Começar a pensar nas mensagens, começar a pensar em mensagens, quer de projetos, que coisas que já fizemos anteriormente e que estamos a fazer agora, pensar em histórias que podemos reportar como histórias de sucesso para apresentarmos, e pensar efetivamente numa coisa que eu não falei aqui, mas que é muito importante, colegas. Eu vou tentar falar isso, que são as fotografias. Nós às vezes tiramos muito mal as fotografias. E não é verdade, tiramos muito mal. Até nós, no nosso setor, não sei se são as máquinas ou se somos nós que tiramos mal, mas as fotos são muito importantes. E não só a qualidade da fotografia, mas a mensagem que queremos comunicar com a foto. Então, o colega que está fazendo entrevista de uma pesquisa, em vez de tirar na hora que coisa, tira a hora quando está abraçado. Isso não interessa. Quer dizer, isso aqui vai ser importante para o vosso uso pessoal, porque tu estavas lá no Quilamba a tirar uma foto com a tua colega da pesquisa. Não, não estou a falar para os colegas. Mas tem que comunicar, tens que estar mesmo ali, e as fotos falam, né? E também tem que ter alguma ação. Você vai num fórum, alguém está dormindo, tira as fotos, isso, ninguém quer usar isso. Mas se alguém está a falar e a fazer um gesto interessante, tem que capturar momentos importantes. Quer dizer, a qualidade, a ação da fotografia e a mensagem que a foto quer comunicar. Senão, não tem uso nenhum. Eu já vi muitas fotos dos colegas a irem para a comunidade, os três assim a andarem, se tiram foto. Aquilo não é importante para o nosso trabalho. Pode ser importante para outro momento, né? Se calhar, mas para o nosso trabalho efetivamente não é. Então temos que acertar bem nas fotografias. Só assim, a título de informação, houve um concurso lá de fotografias. E os outros ganharam um prêmio. Não fomos só nós. Não foi parte da formação, efetivamente. Foi um exercício só para entretenimento. Né? Sim, sim. Mas apresentaram. As nossas fotos foram boas, né? Mas tinha umas fotos. Exatamente. É uma coisa que estou a chamar a atenção para despertarmos, e qualquer um pode, quando sai, quando vai, tentar ver fotos que capturam boas coisas e partilhamos. Se calhar podíamos abrir um momento de partilhar fotos e ver fotos interessantes, selecionarmos algumas fotos mais interessantes. Sim. Acho que... Talvez tenha algum outro jogo que realmente não consegue se manter. Não. Sou que trabalha com comunicação. Comunicação. Tem um dano aqui, um pouco de tributo. Foi todo, já foi resumido. Temos que ser efetivos. Mas, se calhar, eu vou encorajar a criação de ferramentas para que se faça melhor o trabalho. Por exemplo, já se falou em fotografia. Para mim, seria bom que se criasse uma sessão onde as pessoas teriam uma formação para terem uma noção de como tirar fotografia. Porque há quem tira fotografia, mas não sabe quais são as técnicas que são usadas para que a fotografia saia com qualidade, não é? Não só da câmera, mas, conforme o João disse, que aquilo que se pretende na fotografia. Porque há quem não tem noção, há quem às vezes pensa que para uma fotografia ser boa é preciso que haja visibilidade, se veja a pessoa em si, mas não é só isso. Existem técnicas e é preciso serem descobertas. E se a pessoa não tiver uma formação, não terá noção disso. Uma recomendação: olhar para a nossa website, hein, as nossas debates de sexta-feira, e olhar para os fotos em que são colocados ali, hein, para ter uma ideia dos fotos. Sim. Interessantes, hein, da ação. Hein, Às vezes a colega só quer apanhar uma pessoa aqui, mas apanha já toda. Parece uma coisa muito simples, mas tem um grande impacto na questão da fotografia. Nós tivemos no passado uma formação que podemos partilhar novamente. Pode ser algum momento, como aqui mesmo, o debate da sexta-feira. Eu me recordo, foi o Bob Vander, qualquer coisa assim, que deu-nos uma formação sobre PowerPoint e fotografia, porque mesmo os PowerPoint tem que saber preparar. Há PowerPoint que aborrecem, fazem dormir, uns não dizem nada, outros estão cheios de informação. Quer dizer, tem regras também para preparar um PowerPoint ou tirar fotografia. O momento que tens que tirar a mão da máquina, tudo isso parece ser coisa assim muito simples, mas são regras para uma boa fotografia ou para uma boa apresentação em PowerPoint. A quantidade de slides que você tem que ter no PowerPoint, né? O tempo que você faz por cada PowerPoint, isso tem regras. Tudo isso, acho que podemos partilhar em algum momento aqui no debate. Acho que devíamos antes, né? É aquilo que o colega Lucas estava a dizer. Por exemplo, eu para aprender a tirar fotografia, não sei se sei tirar fotografia ou não, não, mas eu digo, que comecei a aprender aqui. E quando vinha para dar, para mim o importante era só tirar fotografia. Mas devido àquela chamada de atenção dos outros colegas, e fui aprendendo, captando alguma informação de como pode-se tirar uma foto, se calhar de invento. O que mais essencial aí é o gesto. Então, isso, se essa formação tivesse que se passar mais antes de, exercer, seria melhor. Ok. João Miguel vai preencher então essas componentes a princípio. Eu posso partilhar com os colegas que se alguém tem alguma coisa que quer partilhar, né, para eu acabar de preencher, isto pode partilhar à vontade. Okay? Este modelo foi fornecido pela... Estávamos a trabalhar com a Mirella. A Mirella, sim, que é da Minibus. A Minibus é uma organização brasileira que trabalha em comunicação, okay. E ela quem está a apoiar esse trabalho. E este rail atrás foi a escolha dela, hein? João Domingos, depois da conferência e da feira, qual seria o próximo passo? Já agora, olhando para frente. Bom, a ideia da Nova Ibe é trazer diferentes pessoas que podem interessar-se nos produtos e resultados que as organizações geram. Por exemplo, trazer embaixadas no encontro, trazer alguns potenciais financiadores que podem olhar para o que nós fizemos, coisas como essas, podemos colocar em desdobráveis, em coisas parecidas e vender, entregar as nossas coisas que nós fazemos. Agora, próximas ações vão depender muito de cada organização, do que quer fazer daí para diante. Mas eu acho que nós temos muitos momentos onde este ano ou próximo podemos fazer passar os nossos produtos. Nessa altura, sei que estamos a organizar um evento para o dia 5 com as AMOGECAS, né, que são das águas comunitárias, e também podemos passar a nossa mensagem. Temos outros eventos, então temos até que depois também fazer uma calendarização de eventos que nós queremos organizar e onde queremos passar. E temos outros, o Sr. Alan e alguns de nós temos estado a passar e a partilhar os nossos produtos. Né? Eu acho que para reforçar nesse aspecto, ao invés de usarmos os eventos realizados, podemos também aproveitar as datas comemorativas que se celebram em Angola ou internacionalmente para passar a nossa mensagem, principalmente como, por exemplo, no dia de luta contra a pobreza, no dia da população, do habitat, passar a nossa mensagem, apresentar alguns dados como resultado dos estudos que nós falamos, a que nós fazemos ligados a essas temáticas. Como é que vamos fazer isso? Quem será a pessoa? Ou será em cada área, tirar alguém que cada área representar e fazer isso em conjunto como um grupo de trabalho? Não sei se ela tem alguma questão. Eu acho que, em princípio, em termos gerais, a ideia do Oxfam Novi, em termos deste workshop, é, em princípio, de lançar os seus parceiros no mercado. Okay. Yeah. Porque não vamos ter, o Oxfam não vai ter a capacidade de financiar todas estas atividades. A ideia é de procurar outros parceiros. Isto é o objetivo do workshop. Temos mercado, João Domingo, o que é que achas? Sim. Temos mercado. Mercado para vender, mercado existe sempre, depende muito de como você prepara os seus produtos para vender. Se é produto podre, ninguém compra, né? Então, mercado tem. E também tem e cria-se, né? Acho que temos um mercado onde temos, por exemplo, algumas instituições, nesse momento petrolíferas, né? Que também é um mercado, é um mercado que nessa altura muitos estão a procurar por eles, né? E temos outros doadores, como algumas embaixadas. Tem sempre. Depende muito de como estamos a preparar o produto. Eu acho que nós, a DW, sem querer se gabar, e somos uma das organizações que ainda conseguiu sobreviver nesses últimos anos. Os colegas devem saber que uma boa parte das organizações, quer nacionais como internacionais, algumas, depois de alguns doadores terem se retirado, fecharam. Alguns fecharam mesmo escritórios. Então eu acho que esse é um motivo válido, pelo menos, para nos orgulharmos e continuarmos a vender o que nós fazemos, né? Pelo menos ainda estamos com estrutura, pessoas, com conhecimentos suficientes para partilhar, né? Acho que uma coisa que eu estou sempre a tentar encorajar cada um de nós, os colegas, é nos inspirarmos com os ideais da organização. Eu sou uma crítica, né, que vou fazer, né, assim, aos colegas. Eu disse que não ia falar muito, mas... Não acho que sou crítica. É uma crítica construtiva. Eu acho que muitos de nós perdemos o fio do ideal da organização. Porque, bom, eu trabalho, tenho um salário, mas estou aqui porque também defendo uma causa, né? E eu gosto daquilo que faço, né? Qualquer um de nós deve conhecer quais são os princípios, valores, o que a organização defende como princípios. E é isso que nos inspira também muito a continuar essa luta e acreditar. Eu uma vez já me perguntava, mas você mesmo acha que esse teu trabalho... Uma pessoa que não é da sociedade civil e não faz esse tipo de trabalho, acha mesmo que isso tem resultado, isso aqui em Angola, esse tipo de trabalho? Não, nós temos um sonho, né? E as pessoas precisam ter sonho, a organização também tem um sonho. E quando você tem um sonho, você luta para o seu sonho se concretizar. E tem barreiras, né, ao longo dessa concretização. Portanto, eu convido os colegas a tentar nos inspirar mais naquilo que são os princípios, ideais da organização, o que é que defende. Nos preocupamos um pouco também em conhecer mais um pouco adentro, né, a vida da organização, para melhor nos, digamos assim, reconhecermos com a organização. Né? Esse é um desafio que eu quero lançar. No passado, penso que o senhor Alan também deve fazer parte da nossa comunicação institucional interna, porque no passado, eu sei que... Bom, no passado, estou a falar num passado curto, porque eu não tenho tantos anos de passado, né? Mas num passado de 5, 4 anos, quando eu cheguei aqui, ainda vi muitos encontros que fazíamos onde falávamos sobre algumas coisas da organização, os valores, os princípios que defendemos. Isso inspira também outras pessoas que não conhecem, que estão aqui conosco agora e que podem conhecer mais a fundo sobre a vida da organização. Obviamente que algumas coisas podemos encontrar no website da organização, que também consultamos pouco, né? Muitos de nós não consultamos, está lá muita informação. Mas há coisas que só mesmo ouvindo na primeira pessoa. Há coisas que, se o senhor Alan me falar, pode ser que não está lá no website, mas são coisas que vivemos e tudo, e pode inspirar uns aos outros, né? Acho que isso é muito importante para a vida e saúde da organização. Obrigado. Tchau. Comprometimento. Ah, comprometimento. Queria dizer algo. Na verdade, há dois pontos que me vieram na mente. Na medida em que o João Domingos foi falando sobre os membros, não é, que fazem parte da DW, envolverem-se mais com aquilo que é a causa da organização, vieram-me dois pontos importantes que acho que precisam ser estimulados dentro da organização. Uma delas é a renovação, não é? E dinâmica. Acho que nós precisamos criar coisas novas que atraem a atenção das pessoas. Por exemplo, hoje, se tivermos que olhar ao nosso mundo, conforme os últimos anos, a sociedade tem estado a desenvolver, o mundo em si tem estado a desenvolver, e vermos aquilo que nós estamos a produzir dentro da organização, se atrai a atenção dos próprios funcionários, porque nós fora consumimos outras coisas, estamos acostumados a consumir outras coisas, e nós precisamos também nos identificar com a realidade social. A organização deve criar coisas novas que estimulem dinâmica, não é? Que estimulam o crescimento, que atraem ao membro, não é? Uma certa vontade de crescer, de engajamento, e para que também possa sentir-se comprometido a fazer realmente aquilo que tem de fazer para crescer. Porque se ele estiver em casa, estiver em outro local, de, sei lá, qualquer parte, faz coisas que lhe sentem motivado, está dentro da organização, acontece a mesma coisa, então ali o crescimento vai ser progressivo dentro da organização. Então era só, se calhar, estimular, não é? Criar coisas novas e criar dinâmica em si, acompanhar a evolução das coisas e tentar imitar outras organizações, se calhar internacionais, não localmente, porque nós não temos muito disso. E há, se calhar... Por exemplo, vou falar de uma questão específica. No caso... de uso de certas ferramentas da comunicação ou de divulgação de informação, uma delas é, estamos aqui na área de SEDOC, não é? Por exemplo, o que é que SEDOC precisa ser, o que é que SEDOC precisa realmente para mostrarmos melhor aquilo que a DW faz em termos de documentação, em termos de informação, de ferramentas que nós usamos, daquilo que nós usamos internamente como organização. Inovarmos isso. Por exemplo, fotografia, que já falamos bem há pouco, cria pessoas capazes, que têm conhecimento, que sabem o que fazem. Ele está ali e não faz com dúvida, ele tem certeza do que faz. Pessoas que são boas naquilo que realmente fazem. Por exemplo, na comunicação temos alguém realmente chave. Podemos mandar em qualquer instituição para representar, ele tem certeza do que vai fazer. E temos pessoas também que são inspiradas por estas pessoas. Na área de SEDOC, na área de fotografia, documentação, redação, seja qual for, temos pessoas boas realmente que estão comprometidas com a organização e que a organização estimule essas pessoas para que se identifiquem com a missão da organização e também que sintam vontade de trabalhar, sendo que aqui vale a pena trabalhar porque não só estou a fazer uma causa social, mas também estou a crescer como pessoa. Estás a ver? Estou a crescer como pessoa, passo, por exemplo, 6 horas ou 4 horas diárias, mas eu sinto que essas horas foram bem aproveitadas. Fiz coisas importantes, aprendi, e eu volto em casa todo satisfeito, motivado, com vontade de dormir, acordar logo amanhã para vir trabalhar. Acho que precisamos trabalhar nisso. Estímulo. Inovação. Inovação. Foi uma boa frase, mas... Se não tivermos mais nada a dizer, acho que eu posso finalizar é pegar no que o João Domingos disse, para todos levarmos como reflexão o fim de semana, e se calhar vamos convidar a senhora para falar dessa parte da inspiração da DW, né, para nos ajudar a nos inspirar de 1979 para 78 anos. Well, depende. A história do início, quando veio o nome a primeira vez? Oh, a primeira vez foi em 73. 73, ok. Estamos em 2014. Se calhar vou pensar num desafio antes do fim do ano, pessoal, para tirar connosco. A partir de 80. Tenho 83 anos. Olha, tá aí. Vamos pensar. Ok. Yeah. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, João Domingos. Melhoras.